Autorizado, são 359. Obrigado. Vamos para a vazão do ano 434. Pela Alfa e reporte antes da Juliette. E a Alfa reportará antes da Juliette, dona 434. Oscar, Sol, Zuma 3, livro, Alfa, está na frequência livre. Vai estabilizar, 2 de julho à vista. Complete sinal, Sami Torre 198, decimal 95, acionar 6200. Bom dia, Oxenem 6200. Oxenem 6200, continue a aproximação, reporta do externo, baixar travado. Oxenem 6312, direto Duna. Direto Duna, 6312, descendo a 050. 00, chame torre na frequência 118, decimal 612, o Oxenem. 26. Salvador, 6200. 6200, continue a aproximação, guarda na autorização para pouso, cheque trem, vento 140 graus, 79. O trem em destaque e aguarda a atualização. Para pouso, Mike Eco Delta. Para o Mike Eco Delta, reporte 20 milhas fora. Travou, 6200. 6200, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento 130 graus, 79, QNH 10, 14. Obrigado. Salvador, Oxenem 6312, pode prosseguir descida? Desce para 2000, pai, que negamos 014, autorizado na leste, a porta estabilizada, acionar 6312. 6312, 2000 pés, 1014, poderia estabilizar a FP, obrigado. M2-00, autorizado pouso, pistão 0, ventando 40 graus, 8 nós. Pelo pouso, acionar 6300. 3859, desce para nível de voo 050. Tan 3663, desce para nível de voo 070, via chegada bom. Controle Salvador, TAM 3304, mantendo o nível 170, pro de Alagoinhas, perdeu contato com o 135, informação hotel. TAM 3304, acionando identificação, dispara nível de voo 060, chegada bom. 060, chegada bom, TAM 3304. Salvador, azul 4208. Para Recife, nível 3, Sanguelo, se tiver. Tenente azul 4208, está autorizado. Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0 com curva à esquerda, subida Pulga com transição Caju. O controle 19.35. A torre operando em 18.6. E o seu transponder é o 5533. Autorizado o Recife, nível 370, é pelo Rio 8, suporte 5.0, curva esquerda, Pulga, transição Caju. Controle 19.35, controle 18.6, transponder 5533. Correto, 4208 da Azul, chame pronto para o pushback e acionamento. Bom dia, Sola, Xenemia 200, lembrou? Xenemia 200, táxi pela Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette no gate 4, Xenemia 200. Vou no 434, gate 9, autorizado. 9 autorizado, vou no 434. Afirmativo, 080, gol 9085. Acorda. Autorizado, Cairo Lorenzo, mil pés, corredores Axé e Caixa Pego. Decola da 17, curva à direita, 1935, o controle, 18.6 a torre e o transponder é o padrão, 0160. Passarelo 2223, dispara nível de voo 090 via chegada a mão. 090 via chegada a mão, 2223. Você na 6312, completo final de SAMI, torre 198, decimal 95. 395, bom dia. Siga. Bom dia, Juliette, confirma o PLB? Bom dia, Juliette, autorizado acionamento, chama pro táxi. Delta, frequência livre. Poxa, na 6200, confirmando o gate, é o 04. Perfeito. Esquerda agora na Juliette, gate 4. Obrigado. Salvador, Poxa, na 6312, bom dia. Seu 6312, vamos lá. Alguma alternativa às torres? Várias chamadas sem resposta? Salvador, TRIP 5345. TRIP 5345, prossiga. 5345, remota 103, está com informação índia, autorização de tráfego Vitória. Ciente, está autorizado Vitória, nível 380, via Pesulu 44. Decolagem da pista 10, curva à direita. Subida é a Dael, após Dael, Leda. Após Leda, DCT Eudes, para interceptar a... É o Pesulu 44. Controle 19.35, a torre 18.6 e o transponder é o 5544. Afirmativo, então estamos autorizados para Vitória no 380 via Pesulo 44, decolada 10, curva direita. Saída vai ser da El, após da El Leda, após Leda, direto Eudes para interceptar a Pesulo 44. 11935 é o controle de Salvador, 11186 é a Torre Salvador, 5544 acionando o transponder, o trip. Correto, trip 5345, reporte pronto para puxar e acionar. Botaremos pronto, 345. Paredo 2223, desce para nível de voo 060. 060 para 2223. Voo 9085, desce para nível de voo 070. 3859, complete sinal Sam Torre 18 decimal meio. 1026, bom dia, senhorita. Bom dia. Passaria 2223, reduz a velocidade para 2109. Aí, registra 2109-2223. Pan 3304, desça para 2000 pés, Pinegal 1014, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, autorizado LS-X2, reportará estabilizado Sam 3304. Muito bom dia, TAM 3859. 3859, continue a aproximação, reporta no externo baixado travado, vento 140 graus 7 nós. Afirmativo, reportarei, TAM 3859. 9085, desce para nível de voo 050. Civia Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette Amarim, é trigo. Final normal, trem baixo travado, Sam 3859. 3859, tráfego avistado, vento 140 graus, 8 nós, Quenegal na 0-4, autorizado pouso, pista no zero. Sam 3859. Desce para 4000 pés, Pinegama 04. 4000 no 04. 2663, reduza para 1809. Reduza para 1809, tá? Açaredo 2223, reduza para 1809. 1809, 2, Salvador, 3179, na remota para Pushback, estacionamento. Para sequenciamento, mantenha presente proa. Seu limite é radial 270 de Salvador. Azul 4298, desce para nível de voo 070 via chegada Mário. 070 via chegada Mário, está bem, por favor. 3663, desce para 2000 pés, que negar 014, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. Desce para 2000 pés, que negar 014, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. 3663. Voo 9085, desce para 3000 pés, que negar 014. 3000 pés, voo 9085. Aparelho 2223, desce para 4000 pés, que negar no 014. Certo. 9, solo aos 29, livra a pista pela direita, frequência do solo 1219. Para 2223, desce para 4000 pés, que negar no 014. Para 4000, 1014, 2223. TAM 3304, tráfego avistado, guarde autorização para pouso, cheque trem, vento 140 graus, 8 nós, que negar no 014. Guardando autorização, no 014, trem está embaixado e travado. Para Brasília. Provável é a Momo. Momo, grato. Nada. TAM 3859, táxi em frente via Alfa e Juliette para o gate, meia dúzia. Salvador Azul 4208, posição 3 para pushback acionamento. Autorizado, Azul 4208, chame táxi. Autorizado, sim. Pushback finalmente, vai para o táxi Azul 4208. Passarela 2223 para o curso do localizador, curva esquerda para o 070, desce para 3000 pés, que negar no 014. 070, 3000, 014, 2, 2, 2. No 7, porta para ingresso. Doutor, tem como aumentar o brilho do papi pro TAM 3304? TAM 3304, o papi tá no máximo. Tá certo, então. 8 decimal meia. Confirma, pro solo? TAM 3859, confirma o gate, meia dúzia. Afirmo. Salvador, TAM 3663, LF, pista 1-0. TAM 3663, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, número 2 na aproximação da Nozé. TAM 3663. Vou encaixar aqui com a infraero, ok? TAM 3859, o solo? Ah, é, a acabamos de receber a informação aqui da infraero que o gate é o 612 mesmo. Bora. 223, reduza para 1709. Victor India Juliette, autorizado ingresso. Reporta alinhado de ponto, cabe 017. Tan 3663, o vento 120 graus, 8 nós, que negão no 014, autorizado pouso, pistão no zero. Tan 3663, confirme se recebeu a última instrução. Vou continuar novamente, autorizando o pouso, pista no zero, trem baixo travado, PNH no 0 no 4 3663. Ciente, autorizado o pouso 3663. Autorizado sinal S, aporte estabilizado. 4208, 110 a bordo, 3 horas e 50, alterna Aracaju, hora do táxi. Azul 4308, tá livre o táxi à direita e no ponto espera, chame a torre em 186, Azul 4208. Livre táxi à direita, ponto espera 10, torre 186, Azul 4208. Autorizado a decolagem de pista 17, vento 140 graus 8 nós, atento à esteira de turbulência do Airbus que acabou de passar na final da 1-0. 923. O 923, aguarde um instantinho, copy para Guarulhos, 360 nível. Gente, o TAR 3304, gate é o 5, ingresse pela Juliette. Obrigado. A pista até o pátio. PM da Juliette. Solo, bom dia, tá 3663, entrou na foto do episódio também. 3663, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3663. Solo Salvador, tá 379, para o táxi 226 a bordo, 4 horas, autonomia, alterna o Galeão. Copiado, o tá 3179, táxi pelo pátio. E Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre agora em 18-6 e o ajuste é 1-0-4, boa viagem. Igualmente, boa viagem. Paulo Salvador, bom dia, trip 5345, na remota 1-3 para pushback estacionamento. Tente o trip 5345, temos um Airbus da TAM, assinando agora a sua retaguarda. Coordene com a equipe de solo, assim que o mesmo deixar a sua área de procedimento do pushback livre, está autorizado e chame táxi. Ok, após a passagem do Airbus da TAM, vai ser coordenado aqui com a equipe de solo para iniciar o pushback, 5345. Ok, dá presente, já considere-se autorizado o trip 5345. Ok, sim, 5345. Contato radar 70 milhas, Nordeste Salvador. Reporte em ponto de autodescida na proa de bom. Camarada, ponto de autodescida na proa de bom. O tráfego está muito difícil, galera, agora? É um trip 5297. Auxilio usaria para mim, por exemplo, pode ser? Vamos lá. Autorizado na proa de pelo, trip 5297. 5297 na proa de pelo, muito obrigado. TAM 3487, desce para nível de voo 050, chegada a Mari, autorizado direto TAP. É o 4 TAM Gama 3486, desço para nível de voo 050, cheguei a Damares, autorizado direto e TAP, TAM 3486. Voz da companhia, ingressar no pátio, siga o seu táxi para o ponto de espera da 10, 3179. 3179, após a banda direita, livre via Índia para ponto de espera 0, 3179. Voo na 923, cópia. Garcia, agora 16. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pesulu 21 até Trive e após DCT Poços de Caldas. A decolagem da 10 com curva à direita, subida Arbor, com após Arbor DCT Elefa para interceptar Pesulu 21, 1935, controle, 186 a torre, 5550 no transponder. Pesulu 21, trive direto, posto, depois da pista 10, curva direita, arbórea, saída, transição, elefa, sinal 35, controle, e 5550, transponder, voo 93. Correto, e reporte pronto para puxar acionar. Reportará 5903. Gol 9085, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol 9085. Oxené, 6219, cópia. Cópia, 6219. Ok, autorizado Galeão, o nível 3620, inicialmente o 3620, via Pesulu 10, e após conforme o plano. Decolagem da 10 com curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bridge, e em Bridge intercepte é o Pesulu 10. Controle 119.35, acione 5541 e aguarde só um instante para o cotejamento. É o táxi 35345, temos 80 a bordo com 2:39, alterna Galeão. Copiado, o trip 5345 está livre o táxi pelo pátio, Índia. É o número 3 no ponto de espera, seguindo um A321 da TAM. No ponto de espera da 10, a torre 186 e o ajuste é 14, boa viagem. Então, ativo, está autorizado então pátio Índia como número 3, seguindo o Airbus 321 da TAM. Quando pronto, o ponto de espera, 1186, tempo 5345, obrigado, bom dia. Meu Fox Lima, aguarde de cópia para a fazenda Itacira. Oxené 6219, livre o cotejamento. Mantive autoridade 360 para o Galeão, de Pesulu 10. É para o 10, caminhando com a direita, subindo o Daiole da Trip. Mantive, tem que ter a ferrovia. Controle geral 3, transponde 541, Oxené 6219. Correto e chame pronto no gate 4, 6219. Chamará pronto no 4, 6219. O 9085, observe um Embraer 190 da Trip. Tráfego está à sua esquerda, taxiando pelo pátio principal. Após o Embraer, está autorizado o ingresso no pátio. O seu gate é o 11, gate 1 no ano, o 9085. Gente, após a passagem do tráfego da Trip, está em direção ao pátio, gate 11, o 9085. Falou, passagem 2223, Bruno. Passarei 2223, táxi pela Alfa e Juliette. A posição é a remota 14 do pátio principal. Juliette, remota 14 do pátio principal, 2223. Lá, Torre, 1 noite, decimal 1. Juliette, 1226, 42, 1. Anda aí, tá, vira. 500 pés, decolagem da 1 no 7, já com proa norte, mantendo 500 pés, 1935 controle, 186 torre, e o seu transponder acione o 0.